Cheiro 46, página 465, capítulo 23. Esta é a última vez que veremos a carrinha de Antonino Mata. Falar-nos-ão dela depois, em outras circunstâncias, mas inteira, com a fisionomia intacta e o habitáculo completo, a pintura perfeita, é a última vez que acontece. Neste momento, ainda ela está parada, renta às acácias, e o vulto do condutor, nesse dia, vestido escuro, quase não se distingue. As crianças, sim, estão cobertas de cores alvadias e têm gorros de riscas na cabeça. O mais velho, de farto cabelo ondulado, saído para fora da carapuça, segura na mão um brinquedo de plástico. O do meio lambe o vidro da janela com a sua língua rosada. O mais novo dorme na cadeira suspensa, coberto por um chaile. E por momentos, os quatro permanecem parados, encobertos pela obscuridade dos ramos, o candeeiro por cima. Mas Antonino abriu a janela do seu lado e chamou na direção da casa. Milene! Podia chamar à vontade. Não havia ninguém por perto. Das vivendas vizinhas, umas continuavam desabitadas, outras em transformação acelerada, a caminho da armazenagem. O próprio casarão, em forma de ferro de engomar, desaparecia sob o tufo estrangulador de congoça. Como o volume gigantesco da nogueira encobrisse a vivenda onde as luzes permaneciam acesas, ele repetiu o chamamento cheio de energia. — É, Milene! Milene não respondia, porque já se encontrava junto da porta de saída e já a fechava. E agora também o volume compacto de Vila Regina mergulhava na obscuridade. Milene encaminhava-se para a estrada. Um carro veloz passou entre eles, mas parou com estrondo diante do caminho barrado. Cuidado! Antonino atravessou a rua para lhe pegar no saco. O carro fez meia volta e arrancou, traçando uma tangente a Milene, que ficou parada, as blites caídas no chão. Cuidado! Você não toma mesmo nenhum cuidado consigo. Zangado com ela, gesticulando. Como atravessava sem prestar atenção? Como é que ela vivia naquele sítio deserto sem se proteger? Perguntava ele, pegando-lhe no saco e levando-a pelo ombro, ralhando com ela. Depois avaliou o peso, fazendo dançar para cá e para lá a pouca bagagem que transportava. E tanta coisa! É para ficar lá? Não, disse Milene. É só um instante. Dentro de 3 horas estou em casa. 3 horas? Antonino consultou o volumoso relógio de pulso. A essa hora não posso ir buscar-te. O carro, que regressara do caminho barrado, voltava atrás, passando renta à carrinha, com fúria, roncando estrepitosamente na madrugada. Antonino, que ainda tinha as blitz de Milene na mão, saltou para fora, enfrentando o louco do carro, mostrando-se todo, ameaçando se voltasse a passar, agitando no ar as revistas. — Você vive num local muito ruim, Milene. Muito perigoso mesmo. — Todos os dias lhe digo o mesmo. Agora há salteadores por todo lado, assassinos no meio da estrada. Então como vai voltar para casa? Ainda a tratava assim. Ainda estava sob o efeito da reprimenda e do susto que o bruto do carro lhes havia pregado. Por mais um pouco, o bruto não tinha atingido Milene. Deixa para lá. Mas, em relação ao regresso, não havia problema. A tia Ângela Margarida tinha prometido trazê-la. Não era o frutuoso quem a traria, não. Ia ser a tia em pessoa, assegurou Milene. De resto, tudo normal. Milene saltou para o assento da frente e as duas crianças acordadas aproximaram-se dela, debruçando-se sobre o banco. Antonino, impaciente com a manhã, todos sentados, seus patifes. De noite não dormem nada, só brincam. E depois no colégio só dormem, não aprendem nada, disse ele, arrumando-os atrás, junto ao que dormia. Avançaram assim, rua fora, estrada dentro. Ao passarem no cruzamento do Hotel Miramar, de onde partia a estrada, na direção da Fábrica Velha, Milene disse muito alto, cortando o ruído do motor. Depois vais ter de voltar para trás, e tudo por minha causa. Aí, por um instante, Antonino riu com satisfação. A princípio, riu só, sem palavras. Depois olhou para o lado, imprimindo um ligeiro guinão na carrinha, para mais diretamente lhe dizer: por tua causa, toda a manhã, eu ia até Lisboa e voltava, correto? Ia até muito mais longe, nem podes imaginar. Havemos de ir. Puxou-lhe pela mão e encostou-se a ela. Pena que a carrinha fizesse tanto barulho no andamento, quando o rádio não estava ligado. A Mitsubishi era uma viatura sólida, possante, agarrada à terra, feita para carregar máquinas e ferramentas, e também para transportar carradas de pessoas, quando necessário, silenciosa. Mas de vez em quando fazia aquele barulho rouco, como se na engrenagem do motor houvesse algum circuito entupido. Era por isso que ele não ligava ao rádio nem à música, a atenção concentrada no som do motor. Então a estranheza da manhã, em cada um, fazia-se sentir mais forte. Calados, corriam pela estrada plana e tinham ainda mais uns 15 quilómetros pela frente, mais 20 minutos de alvorada. Circundariam Santa Maria, por fora, passando ao lado do seu perfil baixo, branco e crenado. Tomariam a estrada das Salinas, desceriam diante delas. E ao fundo, ali onde o ar era fresco e o farol vinha oferecer de noite o facho de luz, erguia-se um imóvel isolado, feito de dois prédios unidos, no meio de um talhão com árvores bordado por um gradeamento de ferros com ponta de lança, recentemente pintados de verde. Era ali a clínica. Na semana anterior, Milene já ali tinha vindo, duas vezes seguidas. O sol demorava a aparecer em frente, como se o vento que soprava de noroeste os empurrasse para a África. Antonino tinha parado a carrinha. — É tão cedo. Queres ir ali mais adiante tomar o café da manhã? Ainda temos tempo. Ir e vir e tomar o pequeno almoço é uma questão de minutos. Milene havia agarrado o saco de mão. — Não posso. Eu hoje vou ficar em jejum. Antonino tinha-se apeado e apertava o quispo contra o corpo. Quando não o apertava, o vento enfunava-o, transformando numa boia. — Em jejum? Não gosto nada dessa palavra. Jejum. Era uma palavra que lhe trazia más recordações. Ficava-lhe espetada na boca do estômago como um sinal negativo. Lembrava-se bem da palavra. E não andava só. Eunice, jejum, septicémia. Lembrava-se. Mas ele e ela, sempre que possível, não traziam para tema das suas conversas nem o mal, nem a contrariedade, nem tão pouco o susto, como aquele que acabavam de apanhar. Apoquentado, sempre que se lembrava do bruto do carro, ele insistia sob o impacto da reprimenda. Venha comer, Milene, venha. Ele está bem lá, se você comeu ou não. Vem comer qualquer coisa, anda. Não posso, respondeu ela. Na verdade, a tia Ângela Margarida tinha dito que era só um instante, mas recomendara vezes sem conta que não comesse nada. Milene olhou o relógio. Tinham exatamente a mesma hora, 7:30 da manhã. Não fazia sentido nenhum terem-se levantado tão cedo para estarem agora ali, em pé, estremunhados, um diante do outro. Ou tinha? Ele ainda queria continuar a falar para matar o tempo. Hoje não tenho sorte nenhuma. É um outro tipo quem vai lá para cima. Ainda eu vou para outro país e tiro lá a carta para manobrar aquilo e acabou-se. Aqui andam a lixar-me a vida. Depois de ti era o que eu mais queria, disse ele, resingão e vestido de escuro naquela manhã. E daí nem sei. Quando saíres, olha para a esquerda e para a direita. Toma cuidado contigo. O início da manhã parecia uma unidade sem sequência. Cada um tinha começado a andar na sua direção. A direção de Milene tinha destino próximo. Bastava subir uns degraus e logo atingia a porta da clínica. Ele fez-lhe adeus de dentro da carrinha, sumindo-se na luz. Atrás viam-se os carapuços das três crianças, desaparecendo por fim. E ela ficou a pensar no vago, naquele início de manhã desconjuntado, quando já se encontrava sentada num sofá da sala de espera, entre duas pessoas que pareciam ali ter dormido por qualquer razão, e outras, bem vestidas e bem perfumadas, entravam também. Sentavam-se, de pernas muito bem traçadas, lendo livros de letras miúdas que tinham trazido consigo. Ela, só a pensar, não lia, só folheava as blitz. Pensava que ao chegar a casa haveria de telefonar ao primo. Enquanto folheava as revistas, passando por cima das imagens dos cantores e das tabelas de classificação dos discos, ouvia a sua própria voz a falar ao primo, a dizer-lhe as palavras banais do início. Folheava. Estás? Aqui estou eu, Milene. Mas desta vez não iria ser assim. Tencionava começar por lhe dizer: novidade, novidade. É para te dizer que tenho estado com a tia Ângela Margarida tempos infinitos. Grande novidade. A tia falou de ti. Disse que estás a escrever um livro sobre a estupidez humana e que já vais na página 1000. Será isto verdade? Novidade, novidade. E depois da novidade, haveria de lhe dizer o que ele merecia ouvir, que tencionava nunca mais lhe telefonar. A vida era assim, cada um tinha a sua vida. E ao pensar nisso, ou fosse do ambiente de silêncio que habitava a grande sala de espera, ou fosse do que fosse, Milene sentiu necessidade de mascar uma pastilha. Sem saber como, estava ali sentada à espera, rodeada de cadeiras e pessoas mudas, e era como se tivesse voltado ao areal da Praia Pequena. E a sua amiga, Violante, pessoa na qual não pensava a sério, havia meses, sentada no colo daquele rapaz das joelheiras rasgadas, descobrisse o rosto e, encarando-a, lhe dissesse: por que estás tão triste? Só tens motivos de alegria. Possivelmente fora pelo susto da manhã. Outra pastilha. E outra ainda, se fosse preciso. Pensava Milene enquanto esperava, folheando as blitz. Compenetrada, não lia. Em frente, apenas os ferros lanceolados e a rama das casuarinas, esguias escuras, vergadas, separando a paisagem das salinas em vários bocados. Além da porta, o renque de escadas. Subindo por elas, a tia Ângela Margarida estava a chegar. Só tens motivos de alegria. Ela própria tinha vindo demasiado cedo por causa do Antonino, aquele homem inquieto com as horas e tudo mais. O que a tia tinha dito era: às 8 em ponto, Milene, não esqueças. Mas também a tia chegava antes das 8 e a brisa da manhã havia corado o seu rosto. Trazia um tailleur de fazenda azul, quase celeste, de tecido espesso, e por cima uma capa da mesma cor. Deveria parecer muito bela, não só a Milene, porque um homem apressado, alto e encasacado, de gola levantada até às orelhas, afastando duas pessoas da porta com a sua simples presença, passou pela tia e perguntou: então, preparada para o seu dia sagrado? Como sempre, tinha respondido Ângela Margarida, desaparecendo atrás dele na porta de vidro. Reapareceu uns 15 minutos depois. Eram 8:15 em ponto. Vinha vestida de branco e na cabeça trazia uma touca com dois orifícios, um de cada lado, por onde se lhe via o cabelo. Trazia os braços à mostra, como se entretanto tivesse perdido o frio, certamente disposta a enfrentar um fatigante dia de trabalho diante do corpo humano. A brisa da manhã continuava a soprar lá fora, inclinando as ervas e levando os papéis da calçada. Mas ali dentro era como se ainda rosasse o seu rosto, como se lhe inundasse o ser de especial bondade. Ela nunca tinha visto a tia assim, tão pacífica. Ao dirigir-se a Milene, ao levantar Milene da cadeira, ao empurrá-la com doçura para dentro de um recinto de penumbra, ao dizer-lhe: entregas as tuas coisinhas? A cara rosada da tia. Ela entregou o que levava consigo. Eram apenas 8:30 da manhã. Uma coisa simples, só um instante. Despeça a roupa e vista essa bata, disse-lhe uma enfermeira que não era chefe. Chefe verdadeira, só a tia. É só um instante. disse sem se virar, uma terceira pessoa, toucada, que empurrava uma espécie de carro. E naquele momento, atrás dos vidros foscos, elevava-se uma voz de homem, a mesma que havia dito: preparada para o seu dia sagrado? A voz grave do homem era melodiosa. Parecia-se no som com a cor do rosto da tia. Deveria ser um médico, pelo à vontade que demonstrava. Cantarolava: a lua nasceu e cresceu no além, e a noite desceu também. Depois passou mesmo a cantar. Atrás do vidro, a voz dele vibrava demais, como se parodiasse o timbre de um verdadeiro orfeonista, que deveria ser ele mesmo pela forma como projetava o canto, enchendo o recinto. Além do vidro, daquele recinto penumbroso, ele continuava a fazer qualquer coisa, semicurvado, na posição de quem lava as mãos numa bacia sem as lavar. Depois endireitou-se, elevando a voz à medida que ele mesmo se erguia e mirava um objeto. Oh, vem ver, meu menino, é tão doce sonhar! Cantou. Avançou para dentro do recinto das penumbras e a enfermeira, de costas, acionou qualquer coisa. O recinto iluminou-se e era um salão, não era um pátio. Milene, nessa altura, já tinha apenas uma bata sobre o corpo e sentia frio. Sente frio? É só um instante. O médico continuava de costas e cantarolou de novo: Oh, vem ver, meu menino! Cantava sem cessar, subindo na escala para cima e para baixo, de uma forma displicente e tagarela. Milene achou que era curioso que ele cantasse assim e começou a rir. O médico virou-se para ela, elevando alguma coisa no ar e dizendo de novo: Oh, vem ver! Por favor, doutor Seabra, não seja sádico, disse alguém de costas, interrompendo. Uma voz perentória, desesperada, parecia ser a voz da tia. Para desfazer o silêncio frio que se seguiu, Milene riu alto, para que percebessem que ela estava rindo. Era mesmo a voz da tia Ângela Margarida. Não seja sádico. A tia inclinou-se para ela. Via-se perfeitamente, de baixo para cima. Agora o rosto mais redondo pela posição. Os olhos cor de avelã. O cabelo liso, caindo-lhe dos dois lados da face. Madeixado, brilhante, loiro. As pálpebras altas, parecidas com as da avó Regina. As pestanas da tia muito escuras, arredondando-lhe os olhos. As pestanas da tia a baterem, a olharem para ela. A tia a passar-lhe a mão pela mão. A mão da tia a perguntar-lhe se sentia frio. Entrou outros rostos, todos debruçados sobre ela. Mas depois a voz dela cruzou-se com a do médico orfeonista. As duas ficaram só uma e desapareceram no amarelo e depois no escuro. E ela ainda teve uma ideia que não chegou a ser inteira. Teve a ideia de que não tinha vindo ali para isso. De facto, era apenas um vislumbre, um pressentimento do corpo que entrava todo ele nessa vertente escorregadia, montada sobre uma almofada de ar, onde ainda estava escrito: Que surpresa! Não vim aqui para isto! E depois já não podia dizer: Olha, mergulhei no nada. Porque tinha mergulhado exatamente no nada. O nada continuava a ser mesmo nada. Um longo intervalo, sem peso nem espaço, prolongando-se indefinidamente para diante e para trás. Só que o nada ainda não o era completamente. O nada deveria ter recuado um pouco, voltado atrás, adiando por enquanto o seu nada de nada, porque ele, o nada, tinha começado por ser um ramo encostado a um vidro. Um ramo que aparecia e desaparecia, raspava a superfície do vidro e se ia, como se viesse para entrar e não pudesse, e esse ramo fosse tudo o que existisse, incluindo toda e qualquer possibilidade de consciência. E como não entrava nem se desprendia, nada era mais do que um ramo, porque nenhuma ação, além desse ir e vir, acontecia. O ramo, como o único ser a mover-se, a querer ser, a ter existência lá, ali, perto de qualquer coisa que era ela, mas não era. E por isso ela era alguma coisa, antes do nada, que apenas se confundia com esse poderoso pedaço de árvore, esse ser primordial que ia e vinha, monotonamente, fanhosamente raspando, em forma de nada. E só depois de a rama andar cá e lá, diante do vidro, como uma mão poderosa e antiga que quisesse entrar, e fosse tão antiga e selvagem quanto o momento em que a árvore era igual ao animal, ou despida de raiz, se transformou em animal. Só aí ela pensou que existia de novo. E para sua estupefação, sentiu que era alguma coisa menos que nada, ou mais que nada. Mas nada, nada, não era. E sentiu admiração por possuir essa condição, a de ser alguém que fazia um vai-vem a despertar. E o ramo adejou, mostrou-se por inteiro e logo desapareceu. E ela não era o ramo e disse: sou a Milena. Não sou a árvore que me agarra atrás do vidro. Sou talvez menos, talvez uma coisa morta, mas aquilo é que não sou. Admirada. Milena? Chamou ela para si mesma. E a mão encontrou o peito e o ombro. Mais nada. Era ainda só uma estupefação do corpo, não da consciência. Aliás, ela ainda estava semiconsciente quando o corpo lhe disse: eu e tu entramos num caminho que não estava previsto. Pois, de facto, alguma coisa era completamente nova e inesperada. Alguma coisa era surpresa. Mas como a surpresa não lhe atingia verdadeiramente o cerne do cérebro ou do coração, não chegava a criar espanto. Milena não podia dizer, enquanto sentia a cabeça fixa à almofada, que sentia espanto. Talvez fosse espanto antes do espanto. Enquanto, feito de sílabas, partes constituintes, tão espaçadas umas das outras, que no seu conjunto não conseguiriam ser perplexidade, mas a sua dilatação. Não era, pois, espanto, mas a sua antecâmara, ou o seu aceno. Por exemplo, um pedaço desse espanto aproximou-se e mostrou-lhe a janela branca, até ao meio do vidro, e além dele, a noite. O que queria dizer? Que não era manhã, nem tarde, era noite? Outro pedaço de espanto trouxe-lhe umas mãos e uns braços despidos, uma touca e o resto, e contudo não faziam parte da tia, eram de uma outra pessoa, amável, mas desconhecida. Outro pedaço de espanto fez a pessoa desconhecida dizer: que noite, hã? Tem ouvido? O outro pedaço de espanto ouviu um ribombar. Ela conhecia aquele som, o dos relâmpagos no mar, amortecidos pelo volume da água, com riscos ferozes no céu. Durma, descanse. Que noite esta, hã? É a despedida do inverno. O outro pedaço de espanto aproximou-se em silêncio completo. Trazia um fato de lã azul com capa pelos ombros, o cabelo loiro, liso, cortado a direito, à altura dos lóbulos das orelhas, sapatos altos que se deslocavam nas biqueiras. A figura inclinou-se sobre ela em silêncio e desapareceu atrás da cama. O espanto não chegava a sê-lo. Tinha a expressão corporal da tia. E depois, de novo, adormeceu.